selva é triste, quem duvidou? Virou o jantar dos pique monstros. Lá na jaula se joga, se vai aguentar a pressão. Segura a bronca, ladrão, se tá suave, irmão. Só monstrão, velha escola, mil anos na cena. Protesto inverso na febre, a fúria continua a mesma. O rap é meu artigo no contexto criminal. A favela em ascensão não é capa de jornal. Ronco o estômago da besta quando as feras se encontram. Leões na mesma jaula, só se for no mesmo bando. Me diz o que mudou, pra mim a fome aumentou. Se tropeçar aqui, nós janta até o tratador. As pauladas evoluíram, o zoológico é o mesmo. Na cadeia alimentar, os grandão comem os pequenos. Aqueles que deserdaram, abandonaram a matilha. Embolado do rebanho dos viados é merendinha. Até não me leve a mal, sei que a selva é a mesma. Mas aqui é só monstrão, caçador e não as presas. Pula na jaula, se for. Sangue no olho, o bicho soltou. A selva é triste, quem duvidou? Virou o jantar dos pique monstros. Aqui não entra qualquer um, porque o estado é de jejum. E o leão está faminto, louco pra quebrar o jejum. E não adianta aplicar o tranquilizante, porque a minha raiva aumenta a cada instante. Só tendo instinto selvagem pra tá no front, e o faro aguçado pra sentir o falso de longe. Que tá na moita preparando o ataque. O movimento em falso, eu sangro a tua carne. O rei da selva nem sempre é o leão, mas aqui nas 16 quem sabe é o negrão. Tô embolado, já fiz a conexão, deslizando na base na produção do monstrão. Nossa manada aumenta a cada dia. Vila Jardim Angola, Partenão e Matias. Rimas com garra, só louco bom de briga. Que acerta a jugular com efeito Godzilla. Pula na jaula, se for. Sangue no olho, o bicho soltou. A selva é triste, quem duvidou? Virou o jantar dos pique monstros. Eu assisti várias guerrilhas numa selva africana, onde o mundo só levou gente à deriva. Coração ferido, santificado Pai do Céu. Meu Senhor, se ainda me mantenho vivo, é pelo respeito que eu tenho, pelo rap que eu venho dar a vida pra quem vive há muito tempo nos becos. Há muito tempo que o preto vive na função, rompendo as correntes que amarraram-me na escravidão. Tenha cuidado onde bota o pé. Muitos campos estão minados, nem a bófia mais consegue ver. E a vizinhança sabe qual que é. Realidade do moceque, aqui não passa nada na TV. Olhos vermelhos acesos que nem farol. O bicho pega muito antes de nascer o sol. Tô embolado nessa jaula, não me sinto só. O preto de Angola nessa porra, pra quem duvidou. Pula na jaula, se for. Sangue no olho, o bicho soltou. A selva é triste, quem duvidou? Dos pique monstros. Vamos ser franco, branco, sobrevivendo pra crer. Por isso que eu não me espanto em Porto Angola ou MV. Os mano vira monstro na hora de defender. O pão de cada dia, sangue frio tem que ter. Protegendo a família, mantendo a salva as cria. Lutando por suas vidas, honrando cada camisa de um time vencedor. Atravessando sem pudor, no mata-mata não se tem amor. Não pensa que é tudo flor, o bicho pega e se for. Um dia é da presa, outro dia é do predador. Não existe regra, sou sentinela sem da goela. Tipo falcão na favela, selva de pedra. Cuidado com as fera, se descuidou já era. Os monstros que eu conheço chega chegando, atropela. É nós na jaula, não pede calma. Sobreviver é necessária, fauna, fauna. Pula na jaula, se for. Sangue no olho, o bicho soltou. A selva é triste,